今までもそれが。 5-3 no solo 27, libere direita no solo 219. 219, tá 31. Salvador, bom dia, tá 3153. Fiz 153, bom dia, prossiga na Alfa, chame antes da taxa Juliette. Alfa antes da Juliette, tá 3153. Ponto zero, pronto. Alinhar e decolar, 150 graus, 069. Alinhar e decola, agora 04. Salvador, bom dia, total 9910, centro da informação até 9910, bom dia, desça e mantenha 5 mil pés, chegada Mari, 1014. Até 050, Mari, nós estamos com 1014, 9910. O 3153, ingresso Juliette, portão 11. Juliette 11, 3153. Salvador, bom dia. Voo no 715, centro da hotel, autorização para Brasília. Voo no 715, bom dia. É, tenho 360 para Brasília, copia? Copia 360. Ok, gol no 715, autorizado para Brasília, nível de voo 360, pela APRA Zulu 17. Decola da cabeceira 10, curva à direita, subida gole, transição ofito. O transponder é o 5126 e o controle em 119 decimal 35, cotejo. Contato Brasília 360, APRA Zulu 17, decola 10, curva à direita. Saída agora, transição no fim, 5126, transponder o controle, 119, sinal 35, gol no centro. Correto, no 715, chama para o pushback, é seu nome. Até lá, gol no centro. Aguardar a transferência, Lima. Meia 07, posição 5, pushback acionamento. 119 decimal 35. E o senhor fez uma notificação junto à sala IET Salvador? Positivo, eu fiz plano de voo, senhor. Eficiente. Controle 119 decimal 35. 119 35, grato. 17. Uma Delta Lima? Siga pro controle. Romeu 44 com 02 a bordo. decola de Zulu, busca vidas para Serra Bravo, Lima Eco. Controle, Gol no 804, bom dia. Salvador Azul 4069, gate 1, para o flashback acionamento. Mike Papa Lima é o controle. Para base. Mike Papa Lima é o controle? Ah, Lima Delta Lima, senhor? Pois, Lima Delta Lima. É, preenche o plano de voo? Positivo, senhor. Para que horas, time? Para os 30. Gente, Lima Delta Lima. Mantenha-se em condições visuais, informe o estimado para Lençóis e reporte a 20 milhas. Reportar a 20 milhas de Lençóis, o Lima Delta Lima. 9.35, Codex. Centro autorizado 150 para Aracaju, decola da 1 0, curva à esquerda, Pucca Caju. 5135, transponder 10935, controle, trip 5.5.4, reporta por sanamento. Correto, o cotejamento, confirme já, está pronto para o push acionamento? Negativo, chamará para o push acionamento. Ok, aguardo chamada, então a informação é hotel ou altímetro 1014. Prato. Lima Delta Lima voará a 1000 pés para Lençóis, confirma. 500 AGL, senhor. Gente. Tem o código 0225. 0225, Lima. Ok, Lima Delta Lima, na escuta estimado de Lençóis. Estimado de Lençóis, às 11h30, Zulu. Desculpa, senhor, 12 horas. 12. 12 horas? 11h30, desculpa. 11h30, sente. Azul 4069, Altena Ribeirão Preto, autonomia de 4 horas e 45, 111 a bordo. 111, 4 horas e 45, Ribeirão Preto, Azul 4069, livre o táxi à direita, QNH 1014, quando pronto a torre 186. Tem um bom voo, bom dia, 4069. Livre táxi à direita, ponto 186, obrigado, bom dia, até a próxima. Voo 607, POB 140, autonomia 4 horas, Altena Galeão. 4 horas, Galeão e 140 a bordo. O número 07 vai seguir a aeronave da Azul como número 2 no ponto de espera, o QNH 1014, bom voo, bom dia. Pega Azul, ponto de espera, 26, Gol 607. 3605, aguarde um instantinho para a cópia 360 Galeão. A informação está sendo atualizada agora para a Índia. A mudança principal é o altímetro 1014, a temperatura 29 graus. Ok, aguarde um instante para a cópia. Sael Leda BDF, subida. Sael Leda BDF, grau 08, nosso. A linha é coluna 04090. Total 9990, desça e mantenha 2 mil pés, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, reporte estabilizado no localizador, 9990. Positivo, ajuste agora 1014, 9990. 1014. Coluna 804, chame Recife em 1251. 251, até a próxima. Delta Lima, qual o tipo da seu equipamento? Meu 44. Pronto, ponto de espera 10, gol 1605. Alinhar e manter. Alinhar e manter, 1605. Número 05, na escuta, para cópia. Na escuta, o nome 05. Voo número 05, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela APA November 857 até Porto Seguro, APA Zulu 16 até Gruf e APA Zulu 14 até Toquim. Decola da cabeceira 10, com curva direita, inicialmente na subida da El, seguida direto pelas posições Leda e Pidev. O transponder é 5130 e o controle em 1119.35, o cotege. Gol no 605 está autorizado a nível de voo 360 para Galeão, decolagem da 10, primeira curva à direita, saída da Euleda PDS, a rota vai ser Campo November 857, até ponto de segura para o Zulu 16, até Grupo Uno 605, foi o cotejamento, chama para o posicionamento. Salve, Salvador, bom dia, boa noite, 97, gente da informação, hotel. 069, submantém nível de voo 360. Para 360, 4069. Para Confins, nível de voo 360 pela APA Zulu 16, decola da cabeceira 10 com curva direita, subida da El, seguida para Leda e Bride, o transponder é 5132, controle em 1935, quanto ele diz? Transportado Confins 360, APA Zulu 16, decola 10 direita da El, Leda Bride, 5132, 1935, voo 1897. Voo no 897, correto cotejamento, chama para o puxo, acionamento. No 607 autorizado, decolar 140 graus 09 nosso. De decolagem 607. Salto Salvador, voo 1715 no gate 2 para Portugal e Paraná. 15 no portão 2, autorizado posicionamento, QNH 1014. Autorizado 1014, voo 1715. Total 9910, completa final pista 10, torre no 186. Completando 186, 995, pronto para copiar autorização para retiro. Chame o solo em 1219. Só um minuto. 607, decolou os 43, chame o controle, bom dia. Pronto para copiar autorização para retiro. Algol 607, chamará o controle. Está ingressando no espaço aéreo Golf, frequência livre para autocoordenação, 2-3 milhas noroeste de Salvador. Mantenha-se em condições visuais e chame o Centro Recife para coordenação de voo e alerta na frequência 1-2-685. 1-5. E o controle, perdão, opera em 119.35, quantas? Afirmativo, alternando no 288 para coordenação de voo e alerta. Salvador, voo 1607. Autorizado, pouso no 50 graus, 07 nós, total. Mesmo pouso, 9990. Queria acionar e táxi até o ponto de espera. Chame para o ingresso. Mike Juliette, Romeu. Salvador, eu gol 9280. Gol 9280. Gol 9280. Escuta. Autorização em 121.9 com solo Salvador. 219. Salvador, eu gol 9280. Gol 9280, copia o 410 para Recife. Yeah. Gol 9280, autorizado para Recife, nível de voo 410 pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10 com curva à direita. Corrijo, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é o 5143 e o controle em 119.35. Quanto é isso? 410, atualizado pela 58, sai na Puca, transição Caju, 5143 e 119.5, eu contando. 9280, correto, cotejamento, chama para o pushback acionamento, qual a sua posição? Meia dúzia. Meia dúzia. Cheguei. Solo 9910 no solo 47, livre à direita, solo 1219. Livre à direita, 1219. 9910. ininteligível a transmissão. Qual aeronave chamou? 1605, para ok, no 605, entendido, aguarde para o posicionamento, cheque o rádio, está com muito chiado a transmissão, ok? Aguarde um instante, após o táxi da aeronave da companhia, será autorizado seu táxi. Ok, confirme como recebe o 605. Agora sim, alto e claro. Fala, bom dia, bom 1897, na 8, feedback, está no mesmo. Autorizado, chame táxi no 897. Livre, chame táxi. Da Índia, para a cópia Brasília 36. Aguarde um instante, 3510 da TAM. Aguarde. Total 9910, você escuta o som. Total 9910, Alfa Kilo, pátio 3, atento ao balizador no pátio. Alfa Kilo, pátio 3, 9910. Para o táxi, gol 97, 15, 163, 3 horas e 30, alterna confins. Livre o táxi à direita, chame a torre 186 quando pronto para a decolagem. Tenha um bom voo, bom dia. À direita, torre 186, bom dia, bom trabalho. Gol 97, 15. Golo 605, autorizado pushback acionamento, chama para o táxi. Golo 605, autorizado pushback acionamento. 3517, na escuta, pacote? Sua escuta, TAM 3517. 3517, autorizado para Brasília, nível de voo 360 pela APZULU 17. Decola da cabeceira 10, com curva à direita. Subida gole, transição ofito, transponder é 5145, controle opera em 119.35. Eita, autorizado então para Brasília, nível 360 pela Zulu 17. Pista é a 10, após decolagem em curva direita, saída é a gole, transição ofito, transponder 5145 e o controle 119.35, TAM 3517. Correto, TAM 3517, chame pronto para o pushback e acionamento. Vou marcar quando pronto para o push e acionamento. Gol 607, chame Recife em 1251. 51, obrigado, bom dia. Solo, gol 897, pronto para o táxi, 3 horas, autonomia, Antônio Campinas, POB 128. 128, Campinas, 3 horas de autonomia. Está livre o táxi, lento até através do portão 5. A seguir a aeronave da companhia puxada aqui no setor norte, com o número 2 para o ponto de espera. Quando lá, torre 186, QNH-1014, tem um bom voo, bom dia, gol no 897. Ok, saiu gol, 1014-02-2014, boa. Mike Juliette Romeu, decolou 5-2, chame o controle. Grato, 1935, controle, Mike Juliette Romeu. Voo no 715, decolou 5-2, chame o controle, boa, bom dia. Bom dia, 715. Controle, muito bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike, Juliette, Romeu. Prossiga. Decolado da 197, senhor. Vai ingressar na linha do litoral, mas sua escuta. Ciente. Vai prosseguir para litoral sul de Salvador. Até que ponto? Até o parque de Bitoaçu, após ingressar na avenida paralela, mantendo 500 pés, condicionado ao tráfego. Ciente, reporte Bitoaçu para prosseguir paralela. Reportará no parque de Bitoaçu, vai prosseguir para paralela, Marcos Jete Romeu. 6 horas e 24, ok, tá livre o táxi à sua direita no ponto de espera, a torre 1862, é o QNH-Mi 14, eu morro, bom dia, eu vou 1605. A sua transmissão está intercortada. Torre Salvador. Continua intercortado. Torre Salvador, gol 605, ponto de espera, pronto para ingresso. Agora sim. 5x5, autorizado a decolar, 160 graus, 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 1605. Salvador, bom dia, boa noite, 97, ponto de espera no 0 pronto. Mantém o ponto de espera. Autorizado alinhar e manter. Alinhar e manter no 0897.